Bem-vindo ao Meditando. Eu sou a Juliana Tamietti e nesta meditação eu vou te guiar por nuvens fofinhas, macias e mágicas do sono. Antes de começar, se você quiser e puder ajudar o canal, curta o vídeo, deixe um comentário, compartilhe com seus amigos e se inscreva se ainda não é inscrito. E vamos juntos espalhar paz, luz e amor por esse mundo. Agora vamos começar a nossa prática, que você pode fazer quando quiser, quantas vezes quiser. Prepare agora o seu ambiente. Solte qualquer objeto que você esteja segurando. Diminua as luzes, sente-se ou deite-se em uma posição confortável. Inspire profundamente paz, relaxamento e solte pela boca as preocupações, ações, os pensamentos. Inspire paz, calma, relaxamento e solte as preocupações, pensamentos, ansiedade. Mais uma vez, inspirando e soltando. Agora você sente um leve ardor de sono nos seus olhos e sente que eles vão ficando mais pesados. Mais pesados. Então você deixa que eles se fechem. Observe o seu corpo agora, como ele se encontra. Sua posição. E observe como ele relaxa mais e mais a cada segundo. Dez, nove, oito, ficando mais relaxado. Sete. Três, dois, um, zero, profundamente relaxado e tranquilo. Está tudo bem. Você se encontra agora caminhando até um deck de madeira, em uma noite fresca, agradável. céu estrelado e brilhante. Você vai caminhando por este longo deck e não consegue visualizar aonde ele termina, porque lá na frente ele está tomado por uma névoa branca. Mas você continua caminhando. Você se aproxima da névoa e continua o seu caminhar. E consegue ver agora que você está em cima do mar, andando pelo deck acima das águas calmas do mar, logo embaixo, sentindo a brisa salgada batendo em seu corpo. Você vai caminhando mais lentamente entre a névoa, com cuidado e atenção. E então você consegue ver o final do deck, onde um barquinho de madeira te espera. Você observa o barquinho de madeira enquanto caminha até ele. Seus detalhes, sua cor. Você sobe no barquinho e imediatamente e magicamente, após você se sentar, ele começa a andar, sem que você precise remar. Ele começa a navegar lentamente pelas águas tranquilas do mar, sob o céu estrelado, por entre a névoa branca. Você vai sentindo tranquilidade enquanto vai navegando confortavelmente. A névoa começa a se transformar em nuvens fofinhas e branquinhas. E mais à frente, você observa que um conjunto de nuvens densas forma uma imensa rampa que sobe sem que você possa ver o final. E seu barquinho está navegando em direção a esta rampa de nuvens. E então ele começa a subir pela rampa, navegando pelas nuvens, seguindo o caminho delas. Você vai subindo pelas nuvens, envolto por elas, e vai subindo, subindo, e quanto mais sobe, mais relaxado e confortável você se sente. Quando o barquinho para de subir, você repara que chegou em um lugar coberto de nuvens macias, branquinhas e mágicas. Seu barco está navegando pelas nuvens mágicas do sono, em um lugar diferente de tudo que você já viu, todo cheio de nuvens, estrelas, brilhos cintilantes pelo ar, como purpurinas. Você vai sentindo cada vez mais sono aqui neste lugar. Você coloca a mão para fora do barquinho para sentir as nuvens. E quando sua mão toca a nuvem mais próxima, você sente algo diferente do que imaginou. Sente um calor especial, um conforto, um carinho e uma sensação de paz e relaxamento. Você vai observando os formatos das nuvens ao seu redor, algumas com formas de animais, de frutas, de objetos. Algumas imensas, outras pequenininhas, mais parecendo pequenas bolinhas de algodão. Às vezes, você consegue visualizar asas se escondendo atrás das nuvens. Você também vê pássaros e outros lindos animais que vivem por aqui. E você escuta uma melodia calma e relaxante que parece fazer parte deste ambiente. Então, as nuvens vão ficando maiores e mais densas, mais e mais densas, lá na frente. E você sabe que elas vão tomar conta do seu barquinho e do seu corpo em breve, como névoa macia, quente, seca e confortável. E assim elas vão se aproximando e começam a tomar conta do seu barco, envolver o seu corpo lentamente, te enchendo de bem-estar, de paz, de conforto, como se elas abraçassem todo o seu corpo. E vai te dando um sono, uma vontade de deitar e dormir. Então, sem conseguir controlar, você se deita no seu barquinho confortavelmente, enquanto ele continua navegando pelas nuvens. Agora, você já não consegue ver mais ao redor, além de nuvens e névoa branquinhas. E seus olhos estão pesados de sono. Você não consegue mais mantê-los abertos. Então, você permite que eles se fechem. O relaxamento invade o seu corpo. Você relaxa a sua cabeça, sua testa, o ponto entre as suas sobrancelhas, todos os músculos do seu rosto, seus olhos, nariz, boca, suas bochechas, seu pescoço, sua nuca, seu tórax, peito, sua barriga, suas costas, seu braço direito, seu cotovelo, sua mão direita e os dedos da mão. Esquerdo, o cotovelo, sua mão esquerda, e os dedinhos da sua mão esquerda. As suas pernas, os seus joelhos, os seus pés, e os dedinhos de cada pé. Agora você está extremamente, completamente relaxado e confortável aqui nesse barquinho. O sono invade o seu corpo por inteiro. Você dorme profundamente no meio das nuvens mágicas de sono e permite que o seu corpo e sua mente descansem completamente. Este é o seu momento de descanso e relaxamento profundos. Eu permito que o sono tome conta do meu corpo agora. Eu permito que meus sonhos essa noite sejam agradáveis e leves. Eu permito que meus sonhos me tragam mensagens, respostas e insights importantes. Eu me permito descansar agora. Eu deixo que minha mente relaxe completamente. Eu deixo meu corpo se entregar a um relaxamento profundo. Eu sou paz, luz e tranquilidade. Nada pode atrapalhar o meu sono. Eu durmo a noite inteira sem interrupções. Minha noite de sono é tranquila e relaxante. Eu vou acordar amanhã facilmente na hora que eu precisar. Quando eu acordar amanhã, me sentirei cheio de energia e vigor. Meu sono é restaurador. Eu durmo a noite inteira. Meu sono é gostoso e seguro. Eu durmo. Eu durmo envolto a muito amor, luz e serenidade. Meu sono é seguro e protegido. Bom descanso. Boa noite. Eu permito que o sono tome conta do meu corpo agora. Eu permito que meus sonhos essa noite sejam agradáveis e leves.